patrão GP. Esse bebe mais do que o Opala. Chama que hoje nós vamos beber junto. Essa é pra tu, viu, danada? Ô lua, me traz a Luana. Diz que eu amo com muita paixão. Ô lua, me traz a Luana. Diz que eu amo, que é teu meu coração. Ai, eu lembro dos seus abraços e dos seus olhos azuis, quando a gente fazia amor, ai, com os nossos corpos nus. A você me abraçava, a você me beijava e apagava a luz. Ô lua, ô Celestão, misturado com brega. Esse é o repertório mais aleatório que você vai ver em sua vida. Chama, menina. MB Portal do Arrocha. Ô lua, me traz a Luana. Diz que eu amo com muita paixão. Ô lua, me traz a Luana. Diz que eu amo, que é seu meu coração. Seus abraços e dos teus olhos azuis, quando a gente fazia amor, ai, com os nossos corpos nus. A você me abraçava, você me beijava e apagava a luz, apagava a luz, apagava a luz, apagava a luz, apagava a luz, apagava a luz, apagava a luz, apagava a luz, apagava a luz. Ô Luana, por que você fez isso comigo? Eu te amo tanto e você me traiu. Faz isso comigo não, Luana. Ui!